pagamento e tudo em até 6 vezes no cartão. Nos maiores shoppings. www.soltonline.com.br. Vem pra Solte você também. Vem. A Canaã Alimentos é uma empresa genuinamente baiana, com 16 anos atendendo o Nordeste com um alto padrão de qualidade e serviço. Alimentos tão especiais quanto nossos clientes. A maior distribuidora de picanha argentina e cordeiro uruguaio. Excelência em Prime Ribs, sendo a número 1 em Food Service. Visite o nosso showroom na Pituba, na Rua Amazonas, número 1068. Canaã Alimentos, nossa marca é o nosso serviço. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O torcedor do Bahia tem mais um motivo para comemorar. Agora, nos melhores supermercados, você encontra a batata chute, produto licenciado do Bahia. Parte das vendas será revertida para o Esquadrão de Aço. Batata chute, crocante e deliciosa. Essa é do Bahia. Batata chute. De janeiro a janeiro é verão, é calor. O tempo do ventilador passou. Eu quero é ar bem gelado. Centraltec é líder em ar-condicionado. Eu quero é ar bem gelado. Centraltec é líder em ar-condicionado. Na sua casa, no escritório, saia do calor. Centraltec é líder em ar-condicionado. Na sua casa, no escritório, no trabalho. Centraltec é líder em ar-condicionado. Centraltec. FM 102,5 MHz. AM 740 kHz. Piedade! Piedade! 6:22. Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão. 99400-5988. Programa do Esquadrão. Bahia! Volta com o programa do Esquadrão. E olha, rapaz, Felipe Santana, nas redes sociais nada passa em branco, né? A galera... A trollagem? É, assim, adora trollar. A, né? a trollagem fez vítimas, e muitas vítimas, né? A gente começou o programa do Esquadrão... O Twitter assassino. Ah, esse Twitter é do lado mesmo, porque saiu uma notícia que o Bahia tinha oficializado Fernando Diniz, torcedor. Aquilo ali é trollagem, como o Felipe já falou, e eu estou dizendo aqui também. Ali não existe. É, foi uma brincadeira de torcedor e acabou que parece que repercutiu muito, né? Aqui no programa do Esquadrão, torcedor, é o programa oficial do seu clube, a gente sempre traz as notícias. Então fique ligado no nosso programa que a gente com certeza vai trazer isso aí. Realmente não existe. Mas vamos com informações do trânsito com Jéssica Luara. Boa noite, Jéssica. Sociedade. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. O motorista encontra o trânsito intenso nas avenidas ACM, Paralela, São Martim, Barros Reis e Jequitaia nos dois sentidos. O ônibus quebrado na Rua das Araras, no Imbuí, já foi retirado, mas segundo a Transalvador, o fluxo segue intenso no local devido ao horário. Na Avenida Bonocô, sentido BR-324, os motoristas encontram o trânsito lento. Até o momento foram registrados 5 acidentes com 6 feridos. Trânsito, sociedade. Programa do Esquadrão. né? Vamos, quadrão, vamos, quadrão. O jogo de ontem foi um teste? Gostei, pra... gostei. Foi um bom teste pro coração da gostei. Gente? Gostei. Não, ali foi tranquilo, eu sabia que o B ia ganhar. Ah, foi tranquilo ontem? Eu esperava 2-0, pô. Não sei porque aquele pênalti. A gente vai pro segundo comercial, na volta a gente vai conversar mais com o São Fernando, vamos ouvir o Preto e também muitas mensagens no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta. 6 horas e 35 minutos. Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão 99400-5988. Programa do Esquadrão. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, terra mãe do Brasil. O Governo do Estado está trazendo a maior experiência em tecnologia do mundo para você. Campus Party Bahia, um evento único e inédito que coloca o nosso estado definitivamente na rota do futuro. São 5 dias de muito conhecimento em ciência e empreendedorismo de ponta. Visite o Espaço Open de 9 a 13 de agosto na Arena Fonte Nova. Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. Rapaz, você já virou sócio do Bahia? Que nada! Você deveria ser, viu? Oxe, já tô ganhando com isso. Ah, você não pega fila na Arena Fonte Nova, ganha descontos em pet shops, academias, restaurantes. Aí, gostei. Vou fazer um brinde. Deixa que eu pago. O sócio tem desconto. É mais jogo ser sócio do Bahia. Você ganha descontos em vários estabelecimentos e o Bahia ganha mais força dentro de campo. Acesse o site socioesquadrão.com.br e aproveite as vantagens. Loja Solte Salvador. Moda masculina, feminina e infantil com estilo e qualidade para você. Solte camisas a partir de R$ 24,99. Solte, o melhor atendimento e tudo em até 6 vezes no cartão. Nos maiores shoppings. www.solteonline.com.br. Vem pra Solte você também. Vem. A Canaã Alimentos é uma empresa genuinamente baiana, com 16 anos atendendo o Nordeste com um alto padrão de qualidade e serviço. Alimentos tão especiais quanto nossos clientes. A maior distribuidora de picanha argentina e cordeiro uruguaio. Excelência em Prime Ribs, sendo a número 1 em Food Service. Visite o nosso showroom na Pituba, na Rua Amazonas, número 1068. Canaã Alimentos, nossa marca é o nosso serviço. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O torcedor do Bahia tem mais um motivo para comemorar. Agora nos melhores supermercados você encontra batata chute, produto licenciado do Bahia. Parte das vendas será revertida para o Esquadrão de Aço. Batata chute, crocante e deliciosa. Essa é do Bahia. Batata chute. Cinematec. De janeiro a janeiro é verão. É calor. O tempo do ventilador passou. Eu quero é ar bem gelado. Cinematec é líder em ar-condicionado. Horas e 39 minutos. Mande sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão 99400-5988. Programa do Esquadrão. Bahia! André Freire! Felipe Santana! Estamos de volta! E você que é tricolor de aço, ainda não é sócio, o mês dos pais é um mês especial, né, para todo torcedor tricolor. Você, pai que quiser associar seu filho, E você, filho, que quiser associar seu pai, se vocês forem lá na central de atendimento aos sócios, vocês vão ficar isentos de pagar a taxa de inscrição, que é no valor de R$ 25,00. Então, os dois ficam isentos aí. Bahia! 6 horas e 49 minutos. Durante 14 anos, o metrô de Salvador ficou parado. Aí veio o governo do estado e... .solteonline.com.br. Vem pra Solte você também. Vem. A Canaã Alimentos. Para comemorar. Eu quero é a de preço barato na sua... Sua mensagem para o WhatsApp do Esquadrão 99400-5988. Rádio Sociedade AM e FM. Estamos juntos e misturados. 6 horas e 53 minutos. Programa do Esquadrão. E vamos ao destaque do dia, 26 milhões... Seguida com o programa da Nação Tricolor. Sociedade Agora. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Na Avenida Universal. Você abençoe a todos. Até a próxima. Horas e 2 minutos. Programa do Esquadrão. Esquadrão. O conteúdo oficial do Esporte Clube Bahia. Fala, daqui a pouquinho a gente volta com muita informação. Tem entrevista aí também. 6 horas e 14 minutos. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Agora eu vou de metrô, vou ter mais tempo pra curtir. www.solte 16 e Cordeiro 68. O curso e o restante de 501-5500. Consulte as regras do regulamento no site. O que a sua empresa precisa é cortar custos. Vale Express 032-3333-0201 0800-276-1626 FM 102,5 MHz AM 740 kHz Piedade! 6 horas e 19 minutos. Da base, daqui a pouco a gente volta. 6 horas e 30 minutos. Piedade! Elza, Neide, Berenice. O tempo do E não está faltando um. Com ele, todos ganham. Vale Express 032-330201 0800-276-1626. Sociedade Salvador Bahia. 6:35. Último comercial. E daqui a pouco a gente volta com o programa do Esquadrão. 6:44. Agora eu vou de metrô. Vale Express 032-333-0201 0800-276-1626. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. 6:49. Rádio Sociedade, a Rádio da Bahia. Esporte no ar. Hora certa, um oferecimento de Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. 8:01. Lá vai a bola, gira na roda, vai de trivela. Te contei, não, tá na sociedade, mano. Salvador, Bahia. Em AM 740, FM 88,5 em Remanso. Alô, galera de Remanso, aquele abraço. E você também que nos acompanha em 102,5, sejam bem-vindos ao Futebol da Zorra que começa a partir de agora. Hoje é quarta, 25 de outubro, ano 2016. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. 25 de outubro, ano 2017. E você participa conosco através das redes sociais. Você está no Instagram conosco, no Facebook, no Twitter. Você também está no aplicativo, no Sociedade Play. Você está na internet, sociedadeonline.com. E você também participa conosco através do nosso WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71 992892732. E hoje, como sempre, estaremos ao lado das feras da Rádio Sociedade da Bahia, de Wilton Matos, de Manuel Messias, de Rogério Alves. E quando ele aparece é uma festa, eles, né? Quando eles aparecem é uma festa. Quando eles não aparecem, é uma festa também, porque eles estão ao meio-dia. E hoje, Cássio Cardoso aqui conosco, no Futebol da Zorra, que é importante, significativo a sua presença, significativa a sua presença aqui. Boa noite, comentarista que sabe no jogo. Cássio Cardoso. Boa noite, Magrini, boa noite a toda a audiência do Futebol da Zorra. Que honra, já lhe falei que às vezes você me chamar, eu venho, porque para mim, além do prazer estar aqui ao lado desses monstros sagrados do rádio, é, poder discutir futebol, duas horas de muita resenha e ouvir essas palavras doces que, né, bota a autoestima de qualquer pessoa lá pra cima. Então, só vejo vantagens. É por isso que eu tô aqui. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Vamos lá, muita coisa pra gente debater nessa quarta-feira. Beleza, então. Se as palavras saíram doces, é culpa de mamãe. Mamãe fez um doce de leite. Passou açúcar em você? Fez? Passou açúcar em mim. Nossa, eu já tava estou... tão bem. Eu já estou tava doce. Indo tão bem. Muito bem. Cássio, tô fazendo escola aqui. 8:04. Vamos trazer então agora os destaques do Tricolor com ele, que é o bem informado. Um abraço para vocês, Pedito Magrini, amigos do Futebol da Zorra. O Bahia fez um trabalho em dois períodos hoje, pela manhã aberto para a imprensa e no período da tarde, onde Carpegiani começou a formatar a equipe para o jogo contra o Fluminense, um trabalho fechado. Você vai saber também quem participou daqui a pouco, o que o técnico tem à disposição, quem volta, quem fica fora. Tem lateral que já fala da possibilidade de sair do Bahia no final do ano, quando vence o seu contrato. Arbitragem já definida e a CBF já sabe quem vai apitar. Fluminense e Bahia, às 16 horas, horário daqui, no estádio do Maracanã. É daqui a pouco, aqui dentro do Futebol da Zorra. Valeu, Messias. E já a galera participando aqui pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Magrini. Denis Baiano, aqui em São Paulo. Ligado na sociedade. Boa noite a todos aí. Sou de Alagoinhas, mas moro em São Paulo. Sou rubro-negro, sou Vitória. Valeu, Denis Baiano. Obrigado pelo seu rádio ligado. Bom, e ele é o Pole Position. Traz agora os destaques do rubro-negro. Wilton Matos. Aquele abraço, Magrini. Boa noite a você, ouvinte sociedade. E no Vitória, treinamento foi hoje pela manhã, mas antes dos jogadores correrem atrás da bola, uma conversa com o presidente em exercício, Agenor Gordilho. E qual foi a pauta? Será que é prêmio extra para não cair? Jogadores dizem que não estão nem pensando nisso aí, que estão focados em vencer a próxima partida e a próxima e a próxima, ou seja, a cada jogo uma decisão agora para o Vitória. Enquanto isso, nos bastidores, aí a coisa vai pegando. Relatório do Conselho Fiscal, dando conta de que o Vitória pode ter um déficit de 12 milhões ao final do ano, dá margens a aumentar toda a questão da gestão temerária, o que terá acontecido na realidade. Porque nesse meio de caminho, houve caso Edinho Nazaré, que ninguém sabia que ia estourar, e outros casos de fornecedores também na justiça. Então, vamos procurar esmiuçar tudo isso daqui a pouco para o ouvinte Sociedade Magrini. E hoje é dia do dentista. Pois é. Me roubou o tema, né? Você, que eu ia falar depois do Rogério. Porque foi eu que lhe mostrei. Exatamente. Então, você me roubou duas vezes. 8 da noite com 6 minutos. Daqui a pouco eu mando um abraço, viu, Cláudio? Ô, Clodoaldo. Oito e seis agora no nosso Futebol da Zorra. Ele é o cara da galera. Rogério Alves. Sou eu. Essa galera, não sei não, rapaz. Faz de novo aí, Pedro, porque eu nunca consigo fazer que esse povo aí me desculpe. Rogério Alves. Sou eu. Boa noite, galera. Boa noite a todos vocês ligados aqui no Futebol da Zorra. Olha só, daqui a pouco vou trazer informações do Atlético Goianiense, próximo adversário do Vitória. O Atlético Goianiense que precisa fazer um milagre para conseguir permanecer na Série A. No mínimo, aí vencer 7 jogos. Aí daqui a pouquinho estaremos trazendo esta conta. Tem alguns que dizem que precisam de 6 triunfos, mas para não precisar de mais ninguém, 7 triunfos deixaria o Atlético Goianiense na Série A, mas é algo quase impossível. Porém, no futebol, meu amigo, não é uma ciência exata. Vou falar também da seleção brasileira sub-17, que infelizmente perdeu hoje para a Inglaterra. Está fora da grande final e vai disputar o 3º lugar. Do Mundial da categoria que acontecerá neste sábado. Então, essa e outras informações você confere aqui no Futebol da Zorra, que hoje tem o Cássio Cardoso. Então, o negócio vai ser show, vai ser muito beleza. Daqui a pouquinho, então não saia daí. Muito bem. Então, como já antecipou o nosso Wilton Matos, hoje é o dia do odontólogo, portanto, dia do mais dentista. Conhecido como dentista. Deixa eu mandar um abraço para o meu querido amigo doutor Virgílio, que é dentista. Um abraço para o nosso Clodoaldo, que o Ito vai reforçar agora. E para todos vocês que nos acompanham, né? E são odontólogos, parabéns pelo dia e o nosso programa dedicado hoje a todos os odontólogos, a todos os dentistas da Bahia e do Brasil, Wilton. Mandando um forte abraço a 2 representantes dessa classe tão importante da saúde do brasileiro e do ser humano, que são os dentistas, Clodoaldo da Mata Virgem, um forte abraço a esse amigo e irmão, e doutor Cláudio Lee também, lá em Lauro de Freitas, aquele abraço forte. 2 rubro-negros, viu, por coincidência, eu não sei porquê, eu vou para dentista sempre que são Esporte Clube Vitória, torcem pelo Vitória. Coincidência poxa, danada, não, Magrinho. Não é, rapaz? Poxa, tanto torcedor do Bahia aí, você sempre vai no Não sei, pois é, deve ser alguma atração fatal, não é? Olha só. É. E Jorge Tadeu coloca aqui: parabéns, nada. São inimigos do povo, isso é trauma de infância. Menino que tinha medo do motorzinho. Com certeza, não é? Então, galera, olha, e deixa eu abraçar aqui o meu amigo Noel Tavares, que informa que no domingo passado, pelo Campeonato DS Arena 3, na Fazenda Grande 3, em Cajazeiras, aconteceram os seguintes jogos com os resultados: União 5, MDV 4, Via Local 2, Pais e Filhos 2, Mussurunga 5, Benfica 2. Meu time 5-2 aí. 5-2, o Mussurunga venceu do Benfica. Obrigado ao meu amigo Noel Tavares e toda a rapaziada do Campeonato DS Arena 3D na Fazenda Grande 3, em Cajazeiras. Eu queria trazer para a mesa aqui essa notícia que os sites começam a divulgar lá no sul do país, no sudeste do país. O Corinthians está apostando muito no título, principalmente depois dos últimos resultados, né? A diferença diminuiu muito entre o Corinthians e o segundo colocado. E o terceiro. E o terceiro também. 6 pontos. Caiu de 10 para 6 pontos a vantagem do Corinthians e... Palmeiras e Santos. A diretoria do Timão prometeu um bicho de 60% da premiação disponibilizada pela CBF ao campeão, que gira na casa dos 10 milhões e 800 mil, quase 11 milhões de reais. Portanto, desse valor aí, 10 milhões, de 18 milhões, de 18 milhões, o Corinthians vai tirar quase 11 para ratear entre comissão técnica e jogadores, dividido pelo número de jogos que cada um fez no Campeonato Brasileiro. Ou seja, cada um ganhará proporcionalmente ao que fez para o time durante o torneio dentro das quatro linhas. Tomara que sobre um pouquinho, um restantezinho pra galera da cozinha, né? Exatamente. Da comissão técnica, roupeiro, massagista, todo mundo que é tão importante no contexto geral e que às vezes é esquecido. Normalmente rola, né? O pessoal faz sempre tem sempre esse cuidado, principalmente com quem? Jogador de futebol, com esses profissionais que acabam ganhando menos em relação aos próprios atletas, principalmente os atletas de primeira linha, né? Agora, eu sou terminantemente contra esse tipo de premiação. Sabe por quê? Porque o cara, quando assina o contrato, ele sabe que a obrigação dele é jogar campeonato A, campeonato B, campeonato C. Já ganham muitíssimo bem e eu acho que é cultural dos clubes tratarem dessa forma, né, para conquistar título ou para sair de uma zona perigosa. Não é ilegal, mas para mim é imoral. Olha, eu vejo por circunstâncias. Por exemplo, um título brasileiro, ele tem uma relevância muito grande, ele é muito importante. Mesmo pro Corinthians, está perto, próximo de conquistar de repente seu sexto título brasileiro. Sétimo, né? Sexto. A questão é: quando isso vira um tipo de padrão para que se motive elencos independente do que seja buscando. Se você está atrás de um título brasileiro, o Grêmio está aí lutando pela Libertadores, então se o Grêmio está lutando pela Libertadores, o elenco conseguiu vencer jogos complicados, está aí perto, a diretoria do Grêmio, imaginando o que tem de positivo conquistar a Taça Libertadores, vai fazer os esforços, o máximo possível de esforço para que essa conquista se concretize. Então, dentro desses esforços está o quê? Fazer o jogador se motivar o máximo que ela puder. Dentro desse prisma, que é uma conquista, que é uma glória, que é o máximo de um rendimento, eu vejo de uma maneira mais suave quando um clube se predispõe a oferecer uma premiação, né? É uma meta alcançada. Mas, por exemplo, o caso que se especulou, né, e que os jogadores prontamente negaram, no caso do Vitória, que se especulou de fazer uma premiação para não cair, aí sim eu estou completamente alinhado ao seu raciocínio, Magrini, porque é um fracasso iminente que, para não acontecer, os jogadores terão uma injeção de dinheiro. Se isso não está acontecendo no Vitória agora, ótimo, que bom, mas é uma prática recorrente. Imagina, veja só, o jogador vai esperando premiação para não cair para a segunda divisão. É um absurdo, mas infelizmente acontece. Tomara que essas coisas estejam mudando. Se a reação dos jogadores do Vitória de que não, isso aí não tem conversa, é uma obrigação do grupo, se isso estiver acontecendo de fato, e não tem por que desconfiar que não, já que eles falaram, é muito positivo, porque esse tipo de cultura precisa mudar. Se a gente pode discutir a questão da conquista, do título, do máximo de desempenho, com um aporte, com um incentivo financeiro, vale discutir sim, mas esse de evitar o fracasso, eu acho baixo, acho leviano até por parte de atleta, que ele está desempenhando mal o seu trabalho, né? Pelo menos do que se propõe de conquistar os resultados, e acaba sendo incentivado financeiramente como se ele não estivesse dando o máximo para conquistar aquilo. Então, são situações diferentes que fazem com que eu veja de maneiras também diferentes o mesmo ato de incentivar um elenco com dinheiro. Ok, vamos para o intervalo e na sequência a gente tem a opinião de Rogério e também de Wilton a respeito disso. O Corinthians vai, se o time for campeão, vai distribuir quase 11 milhões entre os jogadores. Você está devendo alguma coisa, Armandão Carcará, que ele está ligando aqui, ó. Deve não, te cobrar. Não devo nada. Você pagou o dinheiro, entregou a ele o dinheiro que eu te passei? Esse é o problema. Se ele está ligando para você, o problema é contigo, não é comigo, não. 8h15. Pegou ar. Voltamos já já. Aguenta a mão, galera. Futebol da zona. Balanço geral é da galera. A galera é balanço geral. A galera é balanço geral. De segunda a sexta, 8 da manhã. E aos sábados, às 6 da manhã. Quem não se comunica... Ciro Gomes. Numa democracia, ninguém é maior do que o povo. Muito menos ninguém tem direito de substituir o povo na decisão do seu próprio destino. E você sabe, democracia é o único regime que respeita a dignidade do ser humano. Assim, se a gente quer mesmo resolver a parada dessa grave crise econômica, crise moral, crise política, precisamos convocar a sabedoria e garantir a participação do nosso povo. O PDT. Levanta o dedo, joga a mão no ar, pede outro apito pra gente comemorar. Chama os amigos, vamos resenhar. Hoje tem pitu, vamos juntos farrear. Olha aí, galera, onde tem resenha, tem que ter pitu. Segura! Sou pituzeiro, nunca tô sozinho. Com minha pitu, tô sempre no barzinho. Tô sempre de boa, sou frenzy, nem pensar. Sou do alto astral, com pitu pra festejar. Pra cair nessa resenha, não tem pitu. E tem pitu pra você, tem pitu pra mim. Vamos resenhar, vamos farrear, tem pito pra todo mundo, faz comigo assim. Levanta o dedo, joga a mão no ar, pede outro pito pra gente comemorar. Chama os amigos, vamos resenhar, que hoje tem pito, vamos juntos farrear. Levanta o dedo, joga a mão no ar, pede outro pito pra gente comemorar. Chama os amigos, vamos resenhar, que hoje tem pito, vamos juntos farrear. Pitu, viva a resenha e beba com moderação. Alberto Braga, vereador Salvador. O PSC acredita nessa nova Salvador, que surge com um jeito moderno de governar. Sabemos que com criatividade e inovação tecnológica podemos fazer mais em menos tempo, para cada vez mais pessoas poderem viver numa Salvador digital, conectada e inteligente. Acreditamos numa cidade que segue em frente, sem medo dos desafios que se apresentam. Juntos e contando com a energia do nosso povo, vamos fazer uma Bahia cada vez melhor. Venha conosco. Venha com o PSC. Está pensando em trocar de carro? Passe na Ponto Veículos. Seminovo com garantia de um ano. É na Ponto Veículos. Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupe. Nós passamos hoje pela pior crise política e econômica da história do Brasil. Nessa hora, quem paga a conta é você, trabalhador. Desemprego, achatamento salarial. Nós precisamos nos mobilizar para lutar contra isso. E é a participação política que dá essa oportunidade. Ajude o PDT a construir um novo Brasil. Um Brasil com direitos iguais para todos. Venha para o PDT. O PDT, sociedade em primeiro lugar. 8h19. O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71 99289-2732. Ok, galera, de volta aqui no nosso Futebol da Zona, onde você participa através do nosso WhatsApp. Lembrando para você que a gente trouxe como tema na abertura do Futebol da Zona, o Corinthians vai, se for campeão do Campeonato Brasileiro, distribuir cerca de 11 milhões aos jogadores, comissão técnica, dos 18 milhões que tem direito do que a CBF paga ao campeão. Nosso país não sabe votar, está mais que claro. O que está acontecendo hoje nada mais é do que o reflexo da nossa própria gente. Paciência. Ou seja, tem um velho ditado que diz assim, o povo tem o governo que merece. Ah, né? Exatamente. Então estão lá os iguais de muitos aqui do lado de fora, não é? Mas desculpem, gente, porque e o monitor está ligado aqui e a gente não teve como não ver. É triste. Né? É triste para mim, é triste para Cássio, para todo mundo, né? Porque ali só está faltando a lona. Só está faltando a lona. Né? Por que que o cara não quer ser investigado? Se ele não tem culpa no cartório. E tem uma coisa interessante daquilo ali, se você voltar um ano e pouco atrás, aquele placar era mais ou menos assim, com os personagens votando sim, não, ao contrário. Exatamente. Né? Com a ex-presidente Dilma, quando foi destituída. Quem está votando hoje a favor da denúncia contra Temer, em sua maioria, votou a favor da permanência da ex-presidente Dilma, e os que hoje defendem Temer votaram pela saída de Dilma no impeachment. Né? Enfim, 8h30, voltamos já abraçando Quiquinho Almeida. Ele diz assim, manda alô pra galera tricolor. Quiquinho Almeida, estou de plantão, mas sempre ligado na resenha da sociedade. Futebol da Zorra, meu irmão. Valeu, 8h31, voltamos já. Futebol da Zorra. Copiedade. A melhor AM está em todo lugar, até na FM. Depois de juntar os cacos do Bavi, eis que o tricolor manteve-se intacto. Nossa. E o Leão da Barra buscando juntá-los. Ai, chegou Deus. A hora de começar uma nova história. Neste domingo, a partir das 3 da tarde, direto do Maracanã. Fluminense, Bahia. E no Barradão, a partir das 5 da tarde, duelo de rubro-negro. Vitória, Atlético de Goiás. Narração, Expedito Magrini e Fabrício Cunha. Reportagens, Manuel Messias, Wilton Matos e Marcos Valença. Comentários, Martinho Leles e Pedro Santosé. Na torcida, Rogério Alves. No plantão, Catarina Matos. Cada jogo, uma decisão. Cada lance, uma emoção. E aí, não tem impedimento. Você está na cara do gol, na boca do garrafão. E em nosso coração, Brasileirão é na sociedade. Oferecimento, Pitu, verão é resenha. Loterias Caixa, na Loto Fácil, ganhar é bem mais fácil do que se imagina. Governo do Estado, um show de obras em toda a Bahia. Aqui, o trabalho não para. Futebol com skin é do jeito que o povo gosta. Está no ar o Fome Salvador. Olá, minha gente. Hoje nosso programa é especial. Isso porque, assim como aconteceu com a integração 100% entre ônibus e metrô, outra novela que já se arrastava há anos, causando prejuízos à cidade, foi encerrada pela Prefeitura de Salvador. Estou falando do novo Centro de Convenções, que até dezembro de 2018 vai sair do papel. Enquanto o Centro de Convenções antigo foi fechado e abandonado pelo Estado em 2015, a Prefeitura anunciou essa semana que vai construir um novo e moderno equipamento na área do antigo aeroclube. O novo Centro de Convenções terá 3 pavimentos, com capacidade para receber 14 mil pessoas em congressos e eventos simultâneos, além de espaços para shows em área aberta e fechada para 40 mil no total. Nossa repórter esteve com representantes do setor turístico que amargavam prejuízos e deixavam de gerar emprego e renda à cidade com a falta de um centro de convenções. Conversei com Paulo Galdense, presidente do Salvador Destination, entidade que representa mais de 20 hotéis e empresas do segmento. Ele falou sobre a importância dessa decisão da prefeitura. O centro de convenções, primeiro, é um equipamento cultural e turístico da maior importância para qualquer cidade. E uma cidade como Salvador, a quarta maior do país e que foi a segunda cidade do brasileiro a ter um grande centro de convenções, voltar a ter este equipamento é ressurgir. Valeu, Vanessa! A prefeitura já vinha investindo pesado no turismo na cidade, com um calendário permanente de eventos, fortalecendo o carnaval, promovendo o maior Réveillon do Brasil, resgatando o potencial do centro histórico e da orla, entregando novos equipamentos culturais. Mas faltava resolver essa pendenga do centro de convenções, pois nossa cidade não poderia ficar de fora do turismo de negócios. Agora, a realidade será outra. Prefeitura e você, sempre em frente, sempre juntos. Está pensando em trocar de carro? Passe na Ponto Veículos. São seminovos de qualidade com um ano de garantia. Avenida Mário Leal Ferreira Bonocô, sentido Iguatemi. Ou acesse pontoveículos.com.br. Seminovo com garantia de um ano. É na Ponto Veículos. Nova Simões Filho, agora tem trabalho. Trabalho da prefeitura por toda a cidade. Agora tem uma nova Simões Filho pra você. O centro e a região do mercado municipal ganharam nova pavimentação. As escolas municipais servem merenda escolar de qualidade para nossos alunos. E duas unidades básicas de saúde serão entregues para a população. Uma no Cristo Rei e outra em Ponto Parada. É o trabalho da prefeitura por toda a cidade. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. 8:35. O WhatsApp da Rádio Sociedade. 71 99289-2732. Ok, de volta no Futebol da Zona, onde você participa através do nosso WhatsApp. Boa noite, Magrini. Quem fala é Nunes Simões Filho. Quero saber se o Bahia já está em conversa com Thiago, René Júnior e Zé Rafael para renovar o contrato. Zé Rafael já pertence ao Bahia até 2019, né? Isso aí já é... Ele, quando veio, já veio adquirido. O que acontece é que Zé Rafael está sendo muito assediado. Então pode ser que o Bahia, até por questão de equilíbrio de contas, se desfaça do Zé Rafael, porque... O Raimundo Viana teve aqui na semana passada, né? E ele falou muito isso, que ele sempre buscou o diálogo com o Bahia pensando nisso. A rivalidade tem que ser para os torcedores, tem que ser no jogo, no campo, mas os clubes precisam pensar em formas de crescer juntos, porque um acaba dando uma baliza para o outro. Deixa eu ir agora ao departamento de jornalismo, né? Para trazer o Bahia agora. Everton Santos, boa noite, Everton. Sociedade agora. Boa noite, Magrini, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Vamos atualizar as principais notícias do Sociedade Agora. Uma semana depois de a bancada do Senado dar ultimato ao senador Aécio Neves para ele renunciar à presidência do PSDB, o mineiro comunicou ao presidente interino, senador Tasso Gereissati, que não pretende deixar o cargo até dezembro, quando ocorrerá a Convenção Nacional do Partido para eleger o novo presidente definitivo da legenda. Aécio está licenciado do cargo desde maio. Ele argumenta que sua renúncia seria uma espécie de confissão de culpa sobre as denúncias de que teria recebido R$2 milhões de propina do empresário Joesley Batista. O anúncio de um centro de convenções municipal para Salvador tem gerado confusão. A deputada estadual Luísa Maia criticou a decisão da prefeitura. Para ela, a Semi Neto tomou essa atitude motivado por inveja. A inveja que ele tem do governador hoje é ele toma cada atitude que parece que está resolvido os problemas, que ele é o maior de todos. Mas não é. Eu acho que o prefeito Semi Neto, ele precisa se colocar no lugar dele. Ele precisa olhar para a nossa capital, que é uma capital muito desigual. Ele faz um trabalho de atender muito mais os bairros ricos do que fazer um esforço para acabar com a desigualdade. Aí ele fica assim, se pegando. Quem construiu esse centro de convenções daquela forma, num lugar que não saiu daquele jeito, não foi o governador Rui, nem o governador Wagner, não. O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, acredita que a inveja parte do governo. Para ele, a prefeitura percebeu o problema e precisou assumir a responsabilidade. Eu acho que quem está com inveja é o governador Rui Costa, quem está com inveja é ela. Os centros de convenções deixaram de dar manutenção e o centro de convenções da Bahia desabou. Em 23 de setembro de 2016, passou um ano e o governo foi incapaz de apresentar uma solução. O que há de concreto por parte do governo foi o lançamento de uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse, para quem pudesse apresentar um projeto. Quando nós percebemos que o governo iria tratar o centro de convenções da mesma forma que trata a Ponte Salvador Itaparica, da mesma forma que tratou ao longo desses 12 anos o Porto Sul, a Ferrovia Oeste-Leste, e com isso a Bahia, especial Salvador, perdendo arrecadação, o trade turístico entrando num processo de deteriorização, o prefeito Assemi Neto teve que assumir a responsabilidade até que era do Estado. O Centro de Convenções de Salvador deve ser entregue em dezembro de 2018. O edital de licitação será publicado ainda neste ano. o desembargador Neviton Guedes adiou o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, que haviam sido marcados para a próxima segunda-feira na Operação Zelotes. O interrogatório faz parte de ação na qual Lula é acusado de tráfico de influência na escolha de uma empresa sueca para o fornecimento de 36 caças para a aeronáutica. Lula se tornou réu no caso em dezembro, acusado de tráfico de influência, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O especialista de direitos da ONU expressou hoje sua preocupação que as ações do governo Trump seriam prejudiciais para a imprensa livre nos Estados Unidos. Segundo David Kay, há um impacto prejudicial a longo prazo sobre o respeito por valores da Primeira Emenda, que também são direitos humanos. A Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de discurso e da imprensa. Essas foram as notícias do Sociedade Agora. É com você, Magrini. Sociedade Agora. Muito bem, Everton Santos, eu vou para o prefixo e volto já já. A galera continua palpitando aqui para nós, participando. Você acha que Bahia e Vitória caem para a segunda divisão esse ano? Zap Zap aguardando a sua participação, 9 da noite com 1 minuto. Hora certa, um oferecimento de Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Confira 9 da noite com 1 minuto. O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71 992892732. Ok, galera, daqui a pouquinho vamos saber o dia do Bahia com Manuel Messias. Mas antes, a galera participando aqui pelo Zap. Olá, tarde da... Olá. Copa do Brasil Sub-17 hoje, lá em São Paulo. O Vitória empatou com o Corinthians 0-0. E o jogo na próxima semana aí, quem vencer leva empate sem gols. Vai para os pênaltis e aí empate com gols tem o tal do critério, né? E aí o bicho pega. Então, Vitória e Corinthians hoje, Sub-17 do Rodrigo Chagas, treinador do Vitória, 0-0. Ok, e vamos falar daqui a pouquinho de seleção brasileira, sub-17 eliminada pela Inglaterra, e vamos falar do Atlético de Goiás, adversário do Vitória, com Rogério Alves. Pensei que ia ser com Valença, que ele ficou assustado hoje. Muito bem, 9 da noite com 16 minutos, voltamos em instantes. Um misto de humor e música com a parceria de Mário Tito, Psyt Moda e Professor Disley. Ai, gente, e eu, Lady Draca? Na frequência, de segunda a sexta, 1 da tarde. Eu tô ressado do hoje. O PDT. Presidente da AMT, Miguelina Vecchio. A realidade atual do nosso país não favorece em nada as mulheres. Precisamos mudá-la. Para isso, te convidamos a vir para a Ação da Mulher Trabalhista. Vá ao teu sindicato, associação de moradores, aos clubes de mães, aos conselhos de direitos das mulheres. Se nós queremos uma mudança, é só nos engajando nessa política que vamos construir. Venha para a Ação da Mulher Trabalhista. Está pensando em trocar de carro? Passe na Ponto Veículos. São seminovos de qualidade com 1 ano de garantia. Avenida Mário Léo Ferreira Bonocô, sentido Iguatemi. Ou acesse pontoveículos.com.br. Seminovo com garantia de 1 ano. É na Ponto Veículos. Lorena Brandão, vereadora Salvador. Eu quero falar com você, mulher, que tem 1000 tarefas durante o dia e ainda consegue acrescentar mais 2 horas nas suas 24. O Brasil, a Bahia e Salvador precisam de você, que tem essa capacidade enorme de mobilização e pode nos ajudar a trazer de volta a autoestima e os sonhos do nosso povo, da nossa gente. Você pode se unir ao nosso movimento de mulheres do PSC para fazer a diferença nesse espaço desacreditado, mas tão importante que é a política. Vem conosco, vem pro PSC. De segunda a sexta, acompanhe o grande sucesso mundial, Os Dez Mandamentos, na tela da Record TV. A história de Moisés, o escravo que cresceu entre os nobres e abriu mão da realeza para honrar suas origens. Eu vou criar Moisés como príncipe egípcio. Escolhido por Deus, luta para cumprir sua missão, libertar o povo hebreu. De segunda a sexta, 6h15 da tarde, Os Dez Mandamentos, na tela da Record TV. Enise Assunção, presidente nacional PSC Mulher. Você, mulher, me diga uma coisa. Onde é o nosso lugar? Em casa, escola, no mercado de trabalho, nosso lugar é onde quisermos, inclusive na política. O Brasil passa por uma grave crise que afeta as nossas famílias. É a chance de mostrarmos a nossa força e competência. Com amor e princípios, educamos nossos filhos e administramos nossa casa. Está na hora de usarmos nossas qualidades em favor do Brasil. Éber Santana, deputado. PSC, unidos para uma Bahia melhor. Rádio Sociedade AM e FM. Estamos juntos e misturados. 9h20. O WhatsApp da Rádio Sociedade. 71 99289-2732. É futebol da zona. Sociedade. Benedito Magrini. Te contei, não. Tá na sociedade, mano. Salvador, Bahia. Muito bem. Bom, infelizmente, perdemos a classificação para a final no Sub-17, no Mundial. Jogador diz que treinador não gosta de treinamentos táticos. Que só prefere regenerativos ou treinamento técnico. Daqui a pouquinho. E é um grande treinador. Não de estatura, mas de currículo grande. Daqui a pouquinho. 9h32, voltamos já já, galera. É futebol da zona. Vamos acordar, o sol vem raiando, o sol vem raiando. Todos os dias na sua Rádio Sociedade, das 4 às 6 da manhã. Bahia. Oferecimento Bahia, governo do estado, o trabalho não para. A sociedade está na boca do povo baiano. Fala sociedade. Fala sociedade. Fala sociedade. Fala sociedade. Sou Varelo para contar com a gentileza de vocês em prol da comunidade. O Fala Sociedade vai estar ao vivo no seu bairro, ouvindo a população e destacando o que há de melhor em sua comunidade. Adelson, meu amigão, reclamamos da iluminação aqui da rua e já vieram resolver. Aqui hoje, valeu. Nessa parceria, trabalhando no complicado população. Na sociedade, o seu bairro vira notícia e a sua opinião é conduzida com seriedade. Fala sociedade. Fala sociedade. Fala sociedade. Fala sociedade. De segunda a sexta, o canal direto com o baiano. Fala sociedade. Oferecimento Câmara Municipal de Salvador. O poder do cidadão. Sabe aquela atitude de amor capaz de tornar nossa sociedade mais justa no futuro? Fazenda Nova Canaã. 16 anos construindo uma história de esperança. Através da educação, o projeto mobiliza a comunidade e busca alternativas para alcançar uma verdadeira transformação social. São mais de 600 crianças e adolescentes beneficiadas na pequena cidade de Irecê, na Bahia, recebendo ensino em tempo integral, alimentação, transporte, material didático e atendimento médico e odontológico. Conheça mais sobre o projeto em nossa página no Facebook, @projetocanaã. Faça uma doação pelo nosso site www.projetonovacanaã.com.br e ajude a manter vivo o sorriso de nossas crianças. Fazenda Nova Canaã, 16 anos construindo uma história de esperança. Direção Leonardo Santos. Ricardo Almeida, vereador Salvador. Não podemos perder a capacidade de sonhar, nem nos conformar com menos do que temos direito. Sempre em frente, cabeça erguida, encarando e superando qualquer desafio. Acreditamos na força de nossa Bahia e vamos escrever juntos uma nova história para nossa terra. Sempre contando com a energia de nosso povo, vamos fazer uma Salvador cada vez melhor. Venha conosco, venha com o PSC. Gás. Da Brasil Gás. A determinação do deputado federal José Carlos Araújo ajudou a passar a limpo um capítulo negro da história recente do Brasil no processo contra Eduardo Cunha. Como presidente do Conselho de Ética durante o julgamento de Eduardo Cunha, sofri ataques e ameaças, mas não me abati. É com essa coragem e determinação que comando o PR na Bahia, com 3 deputados federais, 22 prefeitos, 213 vereadores, trabalhando pelo povo baiano. Venha fazer parte dessa história. PR, Partido da República. Sociedade. Sociedade. Ouvinte em primeiro lugar. Confira 9:36. O WhatsApp da Rádio Sociedade. 71 99289-2732. Ok, galera, olha só, continuamos perguntando e você... Cara, por que todo ano o Vitória e o Bahia só vive jogando para não descer para a segunda divisão? Esses dirigentes não pensam grande para jogar uma Libertadores e a Sul-Americana. Meu nome é José Valdo, daqui de Candeias. Essa mensagem já está aqui faz tempo, foi às 21h12, e o outro ouvinte falava exatamente o contrário, né? Que a visão é nossa, né? E aqui ele já corrobora, né? Ele escreveu antes da gente falar... Sim. A mensagem do José Valdo de Candeias, obrigado. 14 minutos para as 10, voltamos já já. De segunda a sexta, às 6 da manhã, o seu encontro com a notícia. Sua música favorita toca na rádio. Aquele amigo que mora longe veio te visitar. Seu primeiro neto nasceu. A vida te oferece muitos motivos para sorrir. Retribua com um belo sorriso. A Odonto System é completa e tem os melhores planos e benefícios para garantir que seu sorriso seja 100% saudável. Cuide da saúde da sua boca com a que mais atende e entende com qualidade. Odonto System, seu plano odontológico completo. Ligue 3355-3800. Levanta o dedo, joga a mão no ar, pede outra pitu pra gente comemorar. Chama os amigos, vamos resenhar. Hoje tem pitu, vamos juntos farrear. Olha aí, galera, onde tem resenha, tem que ter pitu. Segura! Sou pituzeiro, nunca tô sozinho. Com minha pitu, tô sempre no barzinho. Tô sempre de boa, sofrência nem pensar. Sou do alto astral, com pitu pra festejar. Pra cair nessa resenha, não tem pitu. E tem pitu pra você, tem pitu pra mim. Vamos resenhar, vamos farrear, tem pito pra todo mundo, faz comigo assim. Levanta o dedo, joga a mão no ar, pede outra pitu pra gente comemorar. Chama os amigos, vamos resenhar, que hoje tem pitu, vamos juntos farrear. Levanta o dedo, joga a mão no ar, pede outra pitu pra gente comemorar. Chama os amigos, vamos resenhar, que hoje tem pitu, vamos juntos farrear. Pitu, viva a resenha e beba com moderação. Um ano atrás, Salvador vivia mais um capítulo de um drama que parecia não ter fim. Mas a prefeitura decidiu mudar essa história. No local do antigo aeroclube, será construído um dos mais modernos centros de convenções do país. Bom para a cidade, bom para o turismo, bom para gerar mais emprego e renda. O novo centro de convenções é mais uma obra do Salvador 360. Parabéns, Salvador. Prefeitura e você, sempre em frente, sempre juntos. Ciro Gomes. Desemprego em massa, informalidade no biscate para sobreviver, violência matando jovens negros e pobres nos bairros das cidades brasileiras e a política todo dia mandando a notícia infame, mal cheirosa da roubalheira e da corrupção. Eu sei, meu irmão, minha irmã, não faltam razões para você ter raiva da política e desconfiar dela, mas deixe que o meu coração diga ao seu. Fora da política não há solução. Se a política está errada, mude a política. Está pensando em trocar de carro? Passe na Ponto Veículos. Seminovo com garantia de 1 ano. É na Ponto Veículos. Agora confira 9:49. O WhatsApp da Rádio Sociedade. 71 99289-2732. Boa noite, bancada. Sou Ney de São Paulo. Sei que a pergunta não é essa, mas aqui em São Paulo, a imprensa paulista dá a construção de Davi como a contratação de Davi como certa para o Palmeiras na próxima temporada. David, né?